6224 on the ground at 03, vacate to the right, call ground 121.9er. Vacate to the right, could you confirm the frequency? Solo Salvador, boa noite, Oceania 624, vibrou. Oceania 624, boa noite, Alfa Juliette, portão 01, não? Alfa Juliette, portão 01, 6224. Opa, 28, está aí de gato, no local de gato. Rupa 28, completa final ILS, chama torre 1 no 895. Completa aproximação, chama torre 1895. Obrigado, boa noite. Europa 083, Cocaine, and 4,000 feet, QNH 101, tube of arrival. Estou em Salvador, rumba 28. Full ILS, tem que pouso baixar, travar o visual com a pista. Rumba 28, livre pouso na 1-0, vento 0,80 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0, 1-2. Pesado pouso, rumba 28. 1012, livre taxi, champanhe ingresso 917. Vitor Tango, confirma pessoas a bordo. Salvador, tá 3305. Recife aprovado nível 330, via Peruísque 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. 5033, o transponder 1198, controle. Autorizado, 330, Recife, via Peruísque 58, decolada pista 10, na saída Puca, transição Caju. Transponder 5033, controle 198, tá 3305. Tá 3305, otejamento correto, chame pronto. Autorizado, livre táxi via hotel, o pátio militar, Romba 28, táxi na frequência, frequência livre estacionar. Você é patinado e pronto, Vitor Tango. Tango livre decolar da 17, vento 070 graus com 7 nós. Tortando, decolado 1-3, controle 1-2-0, 1-1-9, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, Bravo, Tortango. 19-8. 119-8? Afirmo. 119-8, Tango. Controle, Bravo, Tortango. Bravo, Tortango, contato radar, estado mantenha 200, saída da EL. Saída da EL, 200, Bravo, Tortango. Europa 083, 10,000 feet, 28102, clear JLS final, report established and localized. Say again, please, Europa 083. Europa 083, descend 2,000 feet, QNH 1012, clear the light X-ray, report established. Clear 2,000 feet, 1012, and clear IRS X-ray, runway 10, we call you established, Europa 083. Two doors in the gray. Salvador, Azul 4212. Azul 4212, ação na identificação, desce para 4000 pés, QNH 1012, chegada ponte. Desce no 0112, ajustado para 4000, Azul 4212, pegou contato com o 100. Salvador, TAN 3305, portal 612 para busca de estacionamento. TAN 3305, livre acionar, chame táxi, portão 06. Livre acionamento e vai chamar para o táxi, TAN 3305. 4202, está liberação de velocidade em bom. 4212, está liberado das restrições. Liberado das restrições, Azul 4202. Só na identificação, 10 para 050, chegada Mari. 3178, vou oitavo. Europa 083, contacting now Salvador Tower 118.95. 11995 Europa 083, goodbye. Azul 4212, desce para 2000 pés, autoriza a DLS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 4212 Azul. 6 knots, QNH 1012. 09, runway 10, Europa 083. Oceania 6224, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, transponder 5040, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado nível 190, Aracaju, decolando no zero, perfil Puca, Jamo, direto na Caju, acionando 5040, controle 598. Oceania 6224, cotejamento correto, chama e pronto. Agora pronto, Oxa. Salvador 3305 para o táxi com 145 a bordo, 3:25, alternando Natal. Censa 3305, pátio Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajuste no 0112. Via pátio em Índia, ponto de espera, torre 11895, ajuste 1012, Censa 3305, boa noite. Boa noite. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, chama o Centro Recife em 125, no bom voo. 125, Ana, obrigado. Centro 3178, desce para 2000 pés, quem negar 1012, autorizado ILS, reporte estabilizado. So 083 on the ground at 26, the gate to the right, call ground 121 decimal 9er. Relocate to the right, 1219, out of 083. Good evening, Europa 083, runway 13. Ground 121, decimal 9er. Sorry about that. 23, back 18, runway 13. Europa 083, taxi via Alpha, who charter of taxiway Juliet? We taxi via Alpha, and this taxiway Juliet, Europa 083. Azul 4212, na escuta da torre. Torre da 3305, boa noite, está pronto no ponto de espera, dando zero. 3305, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Torre Azul 4212, na final, 2 milhas, baixar de trabalho. 4212, livre pouso na 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, 12. 10, 12, livre pouso na 10, Azul 4212. Europa 083 ground. Go ahead, 083. Okay, Europa 083, do you have inside the follow me vehicle near from stand 06? Say again, do you have inside the follow me vehicle next to position 06? Yes, affirmative, we have it. Okay, follow it until you get 10, Europa.